verde. Da cor verde é mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste. Verde que vestes, verde que vestisses. O dia em que eu te vi, o dia em que, o dia em que Capacabana, pegar o sol, em Capacabana, pegar o sol, em Capacabana.